Работей со попортаком. Venezuela não foi. Aposto que ela disse que eu sou um peso. Sim, que é isso que eu penso. Não é. Até que cantou assim, o polícia estava ouvindo o vídeo dele. Tava, até ele fugiu, lhe levaram preso. Não é ele. Ele estava cantando. Que não cozinha porque ele não me faz nada. Bum, bum, bum. Seu dinheiro só dá vida, não quer saber. Só quer saber. E mais outras coisas. Britão no primeiro. Oh, convidado especial o Richie Campbell. A vida sorriu para mim. Estava numa parede a beber whisky dele. Prédio a beber whisky desde as 6. Lucy liga pra saber onde eu andei. Hoje não fiz a cama, mas vê bem o que arrumei. Já dormi no chão, agora conheço os hotéis. Quem que cês falam pouco, os chibos assinam papéis. Quem que cês falam pouco, os chibos assinam papéis. Hoje não fiz a cama, mas vê bem o que arrumei. Tive uns pesadelos, mas finalmente acordei. A girar desde as 6 da matina, sem poupar, só gastar gasolina. Sem dormir porque tenho alcalina, pra pensar puxo uma nicotina. Entre sai, ela passa pra China. Minha ex, ela já nem fascina. Minha nova parece latina. E ela sai quando domingo a buzina. Vejo os homens a espreitar na esquina, curiosos atrás da cortina. Quem se entrar tens que pagar propina. E esses rappers são copos da China. Quilos meios e umas quantas graminhas. Vendi tantas que eu mereço platina. Travestar tipo a marca Londrina. Travestar tipo a marca Londrina. Tava no meu prédio a beber whisky desde as 6. Lucy liga pra saber onde eu andei. Hoje não fiz a cama, mas vê bem o que arrumei. Já dormi no chão, agora conheço os hotéis. Quem que cês falam pouco, os chibos assinam papéis. Quem que cês falam pouco, os chibos assinam papéis. Hoje não fiz a cama, mas vê bem o que arrumei. Tive uns pesadelos, mas finalmente acordei. Negueiras como disse incompetência. Quando tava trabalhando na street, nem sequer o Uber Eats era minha concorrência. Isto é um salto, ninguém não te mexes. Isto é um salto, ninguém não te mexes. Traga a tua chave, tua carteira, que eu não tenho noite inteira, eu não estou com paciência. Sempre de licença, nem opinião. Chego de garrafa, do whisky na mão. Só mais uma beca, sem moderação. Para quem já morreu, despejo no chão. Estou chegando à meta, sem usar travão. Estou a fazer rotundas em contramão. A girar sem carta de condução. Comissário vai pedir demissão. Mente criminosa, não aprende a lição. Vida é perigosa, não filme da ação. Ela é mentirosa, mas juro que não. É religiosa, joelha no chão. Só esta semana, nem sei quanto gastei. Corta quem te acerta, nem sei quando voltei. Ninguém vão falar coisas que eu nem perguntei. Só para que eu pergunto, eu vou dizer que nem sei. A girar desde as 6 da matina. Sem poupar, só gastar gasolina. Sem dormir porque eu tenho alcalina. Para pensar, puxo uma nicotina. Entre e sai, ela passa pra China. Minha ex, ela já nem fascina. Minha nova parece latina. E ela sai quando nega a buzina. Vejo os homens a espreitar na esquina. Curiosos atrás da cortina. Quem se entrar, tens que pagar propina. E esses rappers são copos da China. Quilos meios e umas quantas graminhas. Vendi tantas que eu mereço platina. Travestar tipo a marca Londrina. Travestar tipo a marca Londrina. Tava no meu prédio a beber whisky desde as 6. Lucy liga pra saber onde eu andei. Hoje não fiz a cama, mas vê bem o que arrumei. Já dormi no chão, agora conheço os hotéis. Antes de dormir eu agradeço e digo amém. Tive uns pesadelos, mas finalmente acordei. Quem cês falam pouco, os chibos assinam papéis. Quem cês falam pouco, os chibos assinam papéis. T'as jamais vu la demi-tonne. Jamais, jamais. Avec Richie et Doudou, monte sur Lisbonne. Elle me prend la tête, je lui réponds pas sur l'iPhone. Gros cul, je m'en bats les couilles, le bigot sonne. Yankee, j'arrive en 2 SP. Yankee, j'arrive en 2 SP. Yankee, j'arrive en 2 SP. Yankee, j'arrive en 2 SP.